Na tentativa de fugir de uma abordagem policial, um indivíduo provocou uma grande confusão na BR-277 na tarde desta sexta-feira. Eram 16 horas e 30 minutos, quando os policiais avistaram um Hyundai Tucson com placas da cidade São José, Santa Catarina. O indivíduo, ao perceber a viatura policial dando ordem de parada, empreendeu fuga. Inicialmente, ele saía do bairro Portal da Foz, pegando a BR-277 rumo a Cascavel. Ao tentar fugir, ele tomou a rua Olímpio Rafaim, seguindo em direção ao Jardim Jupira, possivelmente bairro de onde tenha saído, segundo o relato do mesmo. O homem, de 27 anos, identificado como Cristiano da Silva, acabou batendo o veículo em dois caminhões que estavam parados na marginal da BR-277. E é nesta hora que a gente vê que os indivíduos têm mais sorte que juízo. Apesar da parte do motorista ficar completamente destruída com o impacto, Cristiano ainda teve forças para sair pela porta do carona e fugir a pé. Houve acompanhamento por parte dos policiais e ele acabou preso. Quem conta detalhes desta prisão é o oficial da Polícia Militar, Tenente Candy. A Rádio Patrulha suspeitou de um veículo em atitude suspeita. Nesse momento deu voz de abordagem. Não acatando as ordens, fugiu e nisso iniciou o acompanhamento tático, né? Pouco tempo depois, esse veículo colidiu com dois caminhões e o indivíduo ainda assim fugiu em direção, cruzando a BR e tudo mais. Nisso, o nosso policial foi atrás desse indivíduo e conseguiu capturar ele. Verificado o veículo, foi encontrado uma grande quantidade de maconha, cigarros e verificado o chassi não bate com a placa do veículo. Sendo assim, pode ser objeto de furto ou roubo aí. A placa pertence a um Tucson, mas não é o do mesmo do chassi. A placa bate com o veículo, porém os chassis, os finais não batem. Nós vamos averiguar qual que é a situação desse veículo ainda. O indivíduo está queixando-se de dor, o centro foi chamado, mas não tem nada de mais, né? Aparentemente não tem nada de grave, porém vamos conduzir ele ao hospital para procedimentos aí para assegurar a segurança dele. O indivíduo é de Foz do Iguaçu ou é de Santa Catarina? É de Santa Catarina. Apenas o nome dele que mencionou até agora, vai ser checada a documentação para se comprovar a identidade, né? Vai ser checada a documentação, a idade e tudo mais. Cristiano da Silva foi levado com o apoio de uma equipe do SIAT para o pronto-socorro do Hospital Municipal e lá ficou internado até por volta de 22 horas. Após passar por exames, foi liberado. Não havia nada de errado com sua condição física. Levado à Delegacia de Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e receptação. Os 441 tabletes de maconha que estavam escondidos no veículo totalizaram 447,4 kg. Ao checarem a numeração do chassi do automóvel, descobriu-se que a placa era clonada. O automóvel idêntico pertence a um morador da cidade de Criciúma, Santa Catarina. O veículo tem queixa de roubo em Itajaí. Agora, ele deverá aguardar decisão judicial na cadeia pública Laudemir Neves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.